Oi, gente, boa noite. Agora é boa noite. Hoje é segunda-feira. E a gente resolveu gravar esse vídeo para compartilhar com os irmãos sobre a reunião de ontem, né? Foi até postada um momento, um vídeo, né, relacionado à reunião de ontem. Vieram alguns irmãos. O Arthur, né, como vocês viram, que ele participou da gravação. E veio também um outro irmão. Ele não apareceu na gravação. Ele estava sentado aqui do lado, mas não deu para filmar ele. Fala um pouquinho dele, mãe, que você teve até mais contato. Depois eu falo. Realmente eu que tive mais contato com o irmão. O nome dele é Otávio. Ele veio visitar a gente. Ele é de Uberlândia. E foi muito bom. Aprendemos muito com ele. Ele mostrou muita coisa, aprendemos muito, trocamos conhecimento. Quer dizer, aprendemos mais, porque aprendemos coisas novas. Trouxe o conhecimento dele, da religião dele, que a gente não tem, assim, a gente até não tem muito contato. E passamos a ter, indiano. Aí foi bom, foi uma experiência boa, muito aprendizado, gostamos. E foi muito bom, gostei muito. Nós aprendemos demais, né? Aprendemos Te ajudou muito. pra caramba, né, no Ah, curso? me ajudou, nossa. Ele fez muita coisa, botou a mão na massa, literalmente na massa, porque fez até pão de queijo. Botou a mão na massa do pão de queijo. Aí, só que aconteceu uma coisa que ele não sabe ainda, porque depois que ele foi embora, o cachorro subiu na mesa, jogou a caixa do pão de queijo no chão e começou a comer. Ainda não acostumaram com isso, você sabe que ele só continua deixando comida nesse lugar mesmo. Não, estava protegido, mas é que deixou a cadeira puxada, ele subiu na cadeira e subiu na mesa. Aí foi no pão de queijo. Gente, sabe aquele desenho animado do Looney Tunes que tem aquele diabo da Tasmânia? Lembra desse desenho? Então, os cachorrinhos aqui são esses diabos da Tasmânia, aquele que sai rodando assim, chega no local, faz uma devastação. Nossa, tem que ver quando a gente chega aqui, né? Eu, Pedro, quando eu chego do trabalho, que é uma devastação, é uma coisa que eles não param, eles tocam terror. Eles são assim, né? Mas são engraçados, têm umas reações bem, bem engraçadas. Aí eles fizeram a festa no pão de queijo, Otávio. A Fizeram a gente ainda conseguiu festa. salvar a caixa, porque o que foi no chão eles comeram. A gente Comeram. salvou a caixa, Salvou né? a caixa. Agora que tava no chão, eles, ó. A Ju falou que ele subiu na cadeira, foi na mesa e puxou com a pata. Puxou, pois E é. foi o pequenininho, não foi o preto, não. Foi o pequenininho safado. Mas é, tá vendo, gente? A gente muitas das vezes acha até que é o preto, mas o pequenininho faz e o preto é que leva a culpa, é que fica com as costas quentes. Mas o pequenininho é filhotinho, tem quantos anos? Vai fazer um ano mês Vai que fazer vem. um ano, aí já viu, né? Mas tem uma carinha que, tipo assim, sabe aquelas carinhas? Eu olho para ele e sabe o ator que eu lembro, gente? Eu lembro do John Travolta. Aquela carinha dele assim, tipo, sabe aquela carinha do John Travolta, meio como aquela carinha de anjinho, assim, de John Travolta? Que ele tem aquele Ah, olharzinho. eu lembro mais quando a gente era criança, eu era pequena e tinha o meu irmão Simval, nosso irmão Simval. Aí o cachorro olha de um jeito, faz uma cara que me lembra o meu irmão pequeno. Quando meu pai chamava ele se escondia embaixo da coberta. Aí ele estava com conjuntivite, não queria colocar remédio no olho. Aí papai ficava assim, chamava ele de Fuinha. Cadê o Fuinha? Aí ele. Meu Deus. Ele ficava assim, embaixo da coberta. Fuinha tá aqui não. Ele era pequenininho. Aí, quando eu olho o porcaria, eu digo assim, ai, porcaria, você me lembra tanto fuinha. O fuinha do nosso irmão. Ai, gente. Mas foi uma benção. Foi muito bom a reunião de ontem. Irmãos que foram resgatados, teve algumas manifestações, foi bem intensa, né? Principalmente a manifestação do meu espírito, que eu não esperava, para mim foi uma surpresa, mas foi muito importante para mim, foi muito bom, porque me fortaleceu muito, bastante, e é como se tivesse, houve uma espécie de comunicação entre o meu espírito e eu, né? Porque quando eu voltei, eu trouxe todas as impressões, né? Tudo aquilo que o meu espírito estava sentindo, eu trouxe todas essas impressões comigo, né, de vencer, de continuar adiante, continuar lutando, e o quanto que eu já evoluí nessa vida e que eu posso evoluir mais, né, e o quanto que ele depende de mim, porque é um trabalho em conjunto. Então, eu pude também sentir a questão que, assim, há o esquecimento, e o nosso corpo mental, como eles falam, superior, eu pude sentir isso, sabe? Entender melhor nessa manifestação do meu espírito. E eu pude entender melhor, entender o quanto que a alma, vamos dizer assim, que existe o espírito, né? A alma e o corpo físico. Então, que a alma, ela está muito relacionada a essa questão, vamos assim, está entre o espírito e o corpo físico. E o quanto que ela influencia nessa questão, assim, da nossa determinação, de você determinar. Se você começa a ter o conhecimento, começa a buscar por esse conhecimento, você começa a entender, a verdade é revelada para você, então você não é mais leigo, você não o véu rasgou para você e você começa a enxergar as coisas verdadeiramente como elas são. Não tem mais o véu que fica embotando as suas vistas. Então aquele véu se rasga e você começa a ver verdadeiramente as coisas como elas são. Então a partir desse momento que o véu se rasga, é como se a sua alma, ela dissesse assim, caramba, peraí, isso é novo para mim, pelo menos nessa encarnação, né? E assim, eu não sabia disso. E você começa a fazer a sua parte, começa a ajudar, começa a evoluir. E não sei o que é, não tem problema não. Então ele começa assim, a alma começa a, você começa a ter essa consciência, né, e começa a vir muito forte para você. E por isso que o nosso espírito, ele depende muito da evolução, da encarnação, de cada encarnação, porque tudo está ligado. corpo, alma, espírito, né? Tá tudo ligado. Então, se você fizer a sua parte... Ih, vou ter que ver o que está acontecendo. Deixa eu complementar, que eu vou te ajudar. Vou trazer uma experiência que eu tive com a Sabrina. Uma experiência que eu tive com ela, que teve uma vez, já tem um bom tempo, que o espírito dela, foi a primeira vez que o espírito dela se manifestou para conversar comigo. E para mim foi uma surpresa, porque eu não tinha ideia que o espírito da pessoa pudesse se manifestar para falar. Então, primeiro ela se manifestou comigo. Depois que ela se manifestou com você. Então, a primeira vez que ela se manifestou comigo, o espírito da Sabrina Surinaê, ela se identificou, ela falou que o nome dela era Surinaê, e foi importante porque ela disse assim, que ela estava com medo de vir, de reencarnar. Estava com muito medo, que ela achou que ela ia falhar novamente, que ela não ia conseguir terminar a missão dela, cumprir a missão. E ela disse assim, eu achei que eu ia falhar novamente, eu estava com muito medo. Mas, quando eu soube que era o teu espírito que viria comigo, eu me senti melhor, porque eu sabia que você não ia desistir de mim. Ela disse assim, eu sabia que você ia lutar por mim, você não ia desistir de mim, você ia me ajudar e eu ia conseguir concluir a minha missão. E isso, na época, eu não entendi muito, eu falei assim, e ela falou, porque você, no plano espiritual, você não desiste de ninguém, eu sabia que você não ia desistir de mim. Aí, isso me emocionou muito. Depois, outra vez, ela se manifestou contigo. Lembra? Você lembra o que ela falou? Ela se manifestou para mim várias vezes. Várias vezes. Ela se manifestou para mim várias vezes. Mas tem muito tempo que ela não se manifesta para mim, mas quando ela se manifestava é porque precisava. Porque estava tudo começando, aí vinha muitas informações. Porque imagina, você leva uma vida completamente normal e, de repente, você descobre que você veio com uma missão espiritual, né? E você tem que mudar a sua vida da água para o vinho. Não é qualquer um, né, que muda assim rápido e tal. Então, os espíritos, eles, além de vir manifestação do espírito da Sabrina, vinham vários outros espíritos. Eu falava, nossa, o céu está descendo, né? Porque toda hora incorporava um espírito na Sabrina para vir bater um papo comigo, para conversar. Eu falei, nossa, esse trabalho deve ser muito importante, né? Deve ser muito sério, muito importante, para eles estarem vindo toda hora para conversar comigo, conversas longas e tudo mais. Nessa época eu não incorporava, quem incorporava era só a Sabrina. E eu não conhecia isso de manifestação do seu próprio espírito. Eu conhecia através da Sabrina, né? Até que chegou um dia, porque quando começou isso tudo, gente, foi pelo menos eu não sei quanto tempo, quando eu comecei a incorporar, quanto tempo eu já estava aqui, eu já devia estar aqui pelo menos uns 2 anos. 2 anos. Demorou para começar a incorporar, uns 2 anos, sei lá. Você começou a incorporar em janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado. É. Então, então tem mais de 2, foi mais de 2 anos. Mais de 2 anos, então praticamente 3, quase 3. Aí o que aconteceu? Começou o preparo para incorporar. Aí o que aconteceu pela primeira vez? Pela primeira vez, eu não incorporei, foi a manifestação do meu espírito. O meu espírito se manifestou. Eu estava no quarto com a Sabrina, eu não lembro o que aconteceu, ele se manifestou, só que ele veio como um guerreiro. Então, ele falava muito imponente, se estufava toda, falava muito imponente e foi falando, a voz grossa, foi bem diferente. E essa foi minha primeira manifestação, assim. Não é uma incorporação, né? Porque foi o meu próprio espírito que se manifestou. Mas parece uma incorporação, mas não é. E aí, depois disso, meu espírito se manifestou, aí começou a vir um monte de espírito em mim, começou a vir um monte, falava pra caramba, falava com a Sônia, falava com a Sabrina, começou a incorporação de tudo quanto é espírito. Aí veio o Mago Criptros trabalhou muito comigo com o negócio do chakra, dos ajustes, né? Aí veio os pretos velhos. Antes do Mago Cripto, teu espírito veio e veio falar comigo. Aí ele se manifestou. Lembra, você estava do meu lado, Sabrina. Ele se manifestou e veio falar comigo. Aí falou, que bom que você veio comigo. Eu não lembro o que ele falou. Não consegue lembrar. E ele falou, que bom que você veio comigo. E nós dois vamos conseguir fazer a obra. Eu vou conseguir ir até o final também. Você falava, eu vim para fazer a obra do meu pai. E bom que você está do meu lado. Eu sei que a gente vai até o final. Então, foi muito importante, porque foi conversa entre os espíritos. A gente se preparando. Isso foi o início. Aí, a partir dali, começou o teu preparo. Pois é. Aí começou a vir esses espíritos todos. Muitos Exus. Muitos Exus. Maraboa. Muitos Exus. Exu Caveira vinha muito, aí veio os pretos velhos, aí a criança que veio, se eu não me engano, pela primeira vez foi a Mariazinha, que aí ela incorporou em mim pela primeira vez, foi a primeira criança, o primeiro erê, né? Veio também aquela que é muito famosa, a vovó menininha do Gantuá, a Maria Escolástica. Maria Escolástica da Conceição Nazaré, que é a mãe menininha do Gantuá, veio em mim, né? E ela é um espírito assim, bem lá no plano espiritual, um espírito bem assim, da hierarquia elevada. Não, ela veio mais de uma vez. Uma vez ela veio para conversar comigo, já estava eu e Pedro. Isso. E ela veio para conversar comigo. Isso, ela já veio como mãe menininha mesmo, e também já veio como cabocla da Jurema. Ela vem com a roupagem de cabocla da Jurema. Isso. E quando ela veio de cabocla da Jurema, foi um áudio de quase 40 minutos. Eu não sei se você tem esse áudio ainda. Não, porque a gente estava no telefone. Gravado. Só se Sabrina gravou. Deve estar no telefone da Sabrina, porque ele estava falando no telefone dele comigo. Eu falei, cara, esses espíritos todos, porque tem alguns que são de hierarquia assim elevada, né? Eu falei, caramba, esses espíritos todos vindo em mim, o que está acontecendo? Essa espiritada toda incorporando em mim. Nossa, esse trabalho deve ser alguma coisa bem séria, né? Para vir esses espíritos todos descer aqui e tal, né? Aí eu ficava assim, até hoje, né? Até hoje eu fico assim. Não sei se eu posso falar um outro que veio. Será que pode? Ele é o quê? É. Foi. Ela gosta de fazer isso, gente. Ela gosta de pegar o pirulito, colocar na boca e depois tirar. Não, porque eu não sei se pode falar. Não sei. Sei lá, também não sei. Se você falar, eles vão ouvir. Porque tem uns espíritos aí que vêm na gente que a gente não divulga, não. Porque a gente sabe que se falar, já sabe que vai, que vão passar a guilhotina aí no nosso pescoço. Aí a gente já teve uns aí que a gente botou aí, nossa, já deu um problemão. Imagine se a gente falar dos outros. Imagina, porque tem muita coisa, meus irmãos, que acontece aqui que a gente não fala, a gente não divulga, justamente para não ter problemas. Já divulgou alguma coisa, já teve. Pois é, como o Pedro falou, já divulgou, já teve. Então, imagina, é muita coisa que acontece aqui, sabe? São muitos acontecimentos, são muitas manifestações. E exatamente. Muitas coisas que foram gravadas ficam registradas, guardadas, mas que não vai, infelizmente, meus irmãos. A gente, por mais que a gente gostaríamos muito de compartilhar, mas a gente tem que seguir a direção espiritual e tem coisas que não tem como a gente colocar, né? A gente coloca aquilo que a direção, segundo a direção espiritual, aquilo que a gente recebe, diz para colocar. Eu acredito que os que estão sendo gravados, eu acho que pode ser nível de futuro, né? Um vídeo de um Exu Caveira que veio, mas ele fez uma exortação muito pesada. Aí a gente não quis colocar. Foi muito pesado. Foi uma exortação bem pesada. E a gente não quis colocar. Eu acho que ele está guardado nesse vídeo. Então a gente assim, tem muita coisa que a gente não bota, entendeu? Porque é complicado. Entendeu? Você falar que você tem contato com espírito, que você tem contato com seres de outros mundos, que você vê extraterrestre, que você entra em nave, né? Que você faz uns desdobramentos aí para umas dimensões que bem diferentes e tal, é complicado, porque a visão do ser humano da Terra ainda é muito materialista. E o ser humano da Terra, ele tem uma tendência a colocar limite nas coisas, dizer, isso não pode, isso é impossível. O ser humano, ele tem muita mania de fazer isso, entendeu? Trazer uma informação importante, mas eu não vou trazer nomes para não dar confusão. É primeira vez que a Sabina... ela já estava incorporando, aí veio um mentor falar comigo. Ele se identificou e foi importante, porque ele me trouxe esclarecimentos. Então, ele tinha me dito que no plano espiritual ficou combinado que ele que iria conduzir a Sabrina, não seria eu. Tá, já entendi. Que já sei de quem você está falando. É, ele que iria conduzir a Sabrina, esse mentor. Ele seria o que te conduziria. Mas os tempos foram abreviados. Os tempos, tudo foi abreviado. Então, a nossa vinda foi antecipada. O tempo foi abreviado. Minha vinda foi antecipada, a vinda da Sabrina foi antecipada, a tua foi antecipada, foi tudo antecipado. Porque o tempo foi abreviado. Então, quando esse irmão ele chegou no plano espiritual, ele chegou lá e viu que tudo tinha sido modificado. Tudo tinha sido abreviado, as tudo foi antecipado. Muito para ele, mas não falavam. Mas não falavam tudo. Tinha sido tudo antecipado. Aí ele depois veio conversar comigo. Ele falou, foi tudo antecipado, mas eu vou conduzir. Eu vou ficar aqui na casa conduzindo. Eu vou te orientar. E ele orienta a gente. Ele está sempre orientando. Já veio em mim com a roupagem de pai Cambinda. Inclusive, quando ele se manifestou, eu não sabia quem ele era, até porque a incorporação dele comigo era inconsciente. Então, eu não sabia, né? Mas ele disse que ia chegar o momento, que ia chegar a hora que ele iria se apresentar para mim. E até que teve um dia na reunião, numa reunião que ele se manifestou, eu estava vendo ele, só que ele se apresentou, quando ele se apresentava com uma roupagem que não era dele. Ele se apresentava como... Eu posso falar como se apresentava como Órion. Ele se apresentava como Órion. Aí ele assumia a roupagem do Órion, de Órion. Aí a Sabrina via, identificava ele daquela forma. E ele sempre vinha e conversava comigo. E ele falava, quando eu for, ela não vai lembrar. Ela vai esquecer. Eu não vou permitir que ela lembre. Ela vai lembrar de algumas coisas. Outras coisas ela não vai lembrar. Não vou permitir que ela saiba quem sou eu. Até que ele falou, quando ela estiver preparada, eu vou me identificar. E quando ela estava mais preparada, ele mesmo se identificou para ela e se mostrou. Ele mostrou quem ele era. Ela levou até um susto. Foi, porque ao mesmo tempo que eu olhava a roupagem de Órion, eu via uma outra assim, meio que mudava, sabe? Era uma coisa assim. E eu falava, ué, gente, eu não estou entendendo nada. Eu estou vendo o Orion, mas eu também estou vendo, né, a imagem dessa pessoa. Aí foi que todo mundo... Minha irmã sabia, o Pedro sabia, eu era a única que não sabia. E os dois rindo, né? Aí até que eu fiquei sabendo, assim... Eu fiquei, não vou mentir, eu fiquei feliz, fiquei muito feliz, porque me ajudou e me ajuda muito nos momentos que eu mais preciso, mais necessito. Ele não fica presente 24 horas, porque eu acredito que ele tem os afazeres dele, mas sempre quando ele pode, ele está sempre se comunicando comigo mentalmente e falando comigo, me intuindo. Eu sei que muitas das vezes é ele, assim como o Emmanuel. Quando eu falo Emmanuel, gente, não é o Emmanuel do Chico Xavier, não é isso. Quando eu falo Emmanuel, é porque é um espírito que é da falange de Emmanuel, então ele se apresenta como Emmanuel, tá? Que assim como existe a falange de Bezerra de Menezes, isso, existe a falange de Ramatiz, isso, existe a falange de outros, e que os espíritos, muitas das vezes, o próprio Bezerra de Menezes não pode se apresentar, mas ele envia um espírito da falange dele que se apresenta como Bezerra de Menezes, porque ele está representando a falange de Bezerra de Menezes. Então, as pessoas têm que entender isso. Muitas das vezes, as pessoas falam assim, nossa, como é que pode um espírito com tal envergadura, que não sei o quê, que tal, papá, gente, você tem que entender que nem o soldado, que nem o recruta. Tem, quando você vai para o exército, tem quantos recrutas ali? Não é uma falange de recrutas? Então, tem quantos recrutas ali? Aí aquele recruta que vai ali, muitas das vezes enviado por outro, vai em nome daquele. Então, o exército é assim, quando ele vai, estou aqui representando o sargento fulano de tal, né? Estou aqui representando o capitão fulano de tal. É a mesma coisa, estou aqui representando Bezerra de Menezes, estou aqui representando Emmanuel. Entenderam, gente? Então, eu estou explicando porque é assim, tem gente que, né, os comentários que a gente vê e a gente fica assim, gente, como é que a pessoa não consegue entender uma coisa assim tão simples? Então, só estou explicando para não ter mais confusão do que já teve. Então, agora eu estou assim, vou explicando tudo, eu gosto de, vou procurando explicar. É interessante que os irmãos, bons irmãos, entenderem que, como a gente veio da religião evangélica, no início, para a gente, foi muito difícil, porque eram conceitos que a gente não tinha. A gente não tinha esse conhecimento, né? Então, foi um aprendizado. Nossa, como nós aprendemos? Porque nos abriu a mente para entender um lado espiritual que depois a gente foi descobrir que até no meio espírita é complicado de entender. Pouca gente consegue entender. E a gente teve que entender na prática, com tudo acontecendo com a gente. Tudo aquilo acontecendo e a gente ficava sem entender. Gente, mas é assim mesmo? E a gente ficava na dúvida, e buscando e orando. Deixa eu só falar umas coisas. Só para vocês entenderem, irmãos, quando tudo começou a acontecer comigo, que os meus dons começaram a abrir, né, mais profundamente, eu tinha até contado isso para o Pedro. Uma vez eu estava na rua... E eu estava andando e eu comecei a escutar barulhos de correntes. E eu fiquei procurando de onde é que estava ouvindo esse barulho de corrente. E eu não achava. Aí até que passou um homem do meu lado e eu estava olhando para ele. Olhando para ele assim, uma coisa bem carregada. E acho que é fumaça. Saiu da minha garganta, assim, eu tossi como se estivesse saindo uma fumaça, não sei, um negócio assim, mas pode continuar. Entendi. Aí eu vi um homem assim, andando, as pernas carregadas, como se tivesse, sabe, com dificuldade de andar, de caminhar, Quando ele passou, eu olhei vários vergalhões presos na perna dele, com correntes que se arrastavam no chão, e eu olhei aquela coisa assim, e nas correntes tinham espíritos sendo arrastados. E esses espíritos, assim, ao mesmo tempo que pareciam humanos, mas eles estavam nus, ao mesmo tempo que tinham formas de espíritos, também não tinham forma de espíritos, de pessoas, não tinham forma de pessoas. Era uma coisa muito estranha. E a pele muito estranha. E eles gemendo e gritando, e aquele homem caminhando, sentindo peso enorme nas pernas. E uma outra vez, foi um cara vindo, e eu olhei assim, estava olhando tudo, mas de repente eu olhei para ele. Quando eu olhei para ele, eu vi um ser, tipo como uma espécie de anão, não sei explicar, uma espécie assim, acoplado aqui. Processo parasitário. Acoplado, né? Aqui assim, no nele. E ele andando todo corcunda, como se estivesse carregando um peso enorme, a pescoço assim para frente. E ele andando assim, tanto que quando eu olhei aquilo que eu passei, o que estava nele virou a cabeça assim para mim, me olhou, me acompanhou, só que não saiu. Eu levei um susto, eu não sabia o que era aquilo, o que eu tinha visto, porque era tudo. Então, aí na concepção, assim, no caso evangélica, né? Quando eu olhei aquelas duas coisas assim, na época, o que eu pensei? Demônio. Foi o que veio na minha mente. Aí, o que eu fiz? E dá-lhe de orar e repreender. Então, assim, esse foi um dos processos. Um outro, eu estava aqui em casa. Irmãos, quando falam que o tempo espiritual é diferente do nosso, só para vocês terem uma ideia, eu estava vindo, a minha irmã estava aqui, e eu estava vindo para poder falar com ela. Aí eu estava ali na sala. E, na época, aqui era, né, onde é a reunião agora, era totalmente diferente, não é assim como está aqui. Né? Porque a gente nem sonhava ainda que ia ter isso tudo. E eu estava andando. Quando eu estava andando do nada, eu dei um passo, né? Eu simplesmente saí da minha realidade, entrei numa outra realidade, e eu me vi num local muito escuro, um local muito escuro. Eu estava no alto, assim, uma espécie alto, e eu vi aquele terreno, parecia que era noite, uma fumaça espessa, muitos gritos apavorados, muitos gemidos, muitas correntes, muitos estalidos de coisas, chicotes, estalidos de coisa queimando, sabe? E eu sentindo aquele ambiente, aquele pavor ali, aquela coisa, e dava impressão, parecia que tinha alguma coisa passando por cima de alguma coisa, dava impressão. Imagina um trator passando por cima de várias pessoas, era essa a sensação que eu tinha. E foi assim, eu só não consegui me aprofundar, porque estava muito escuro, porque eu não saía de onde eu estava. E foi muito rápido. Quando eu dei o passo seguinte, eu saí dessa realidade e voltei. O choque por ter passado por isso foi tão grande, que eu não estava acostumada, foi tão grande que eu caí no chão. Eu caí, literalmente perdi as forças das minhas pernas. Eu caí no chão em pranto, chorando. Nessa época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu pedi muito para Deus que eu não queria mais ver essas coisas, que eu não queria mais passar por isso, que eu não queria mais. E eu comecei a entrar nesse processo. Até a Sônia acompanhou, a Sônia viu. Eu entrei nesse processo. Aí até que veio um irmão, e Deus usou esse irmão. Esse irmão não sabia de nada do que tinha acontecido. Ele virou e falou assim: irmã, eu venho aqui para trazer um recado de Deus para você. Ele é evangélico. Falei assim, ele falou assim: eu venho aqui para trazer um recado de Deus para você. Deus manda te dizer que não é só as coisas boas que a irmã vai ver, não. São as coisas difíceis também. Que a irmã só quer ver os anjos, mas a irmã vai ser levada no inferno também. Falou assim para mim. Disse assim, então, que não é como a irmã quer, não. É como Deus quer. Então, para a irmã ir se preparando, porque a irmã vai ser levada no inferno, sim. Me ajuda aí. Eu falei assim, aí na mesma hora, que eu fiz? Peguei minha violinha, botei dentro do saco. Que eu falei assim, ai, Senhor, me perdoa. Quem sou eu para dizer o que o Senhor tem que fazer? Me perdoa, meu Pai, me perdoa. Eu falei, que seja feita a Tua vontade. E ali foi começando a vir, foi vindo, sabe? Apesar de tudo ser novo, as coisas foi vindo. E hoje, gente, eu tô aqui. Agradeço muito a Deus, né, por todo esse processo que eu passei. No início foi difícil, porque foi contra tudo aquilo que eu tinha aprendido. Foi de encontro, né, com tudo aquilo que eu tinha aprendido. Mas eu agradeço a Deus por ter rompido essa barreira. Agradeço a Deus pelo Pedro, porque depois que a gente se conheceu, que Deus nos uniu, essa barreira foi rompida de vez. Essa barreira foi jogada assim por terra. E hoje é que eu estava conversando com uma irmã, que eu falei assim, nossa, eu tenho um carinho tão grande pelos Exus, que até então não sabia o que que era e achava que era tudo demônio. Eu tenho um carinho tão grande pro Exu, porque se apareceu na minha frente, não importa a roupagem que ele esteja, ainda vou abraçar ele. Ainda vou abraçar e vou chamar para tomar um cafezinho, porque são, assim, irmãos, espíritos que, se vocês conhecessem verdadeiramente, Pombagira, Preto Velho e muitos outros, gente, sabe? Vou falar um negocinho rapidinho, por exemplo. Vamos supor, quando vem um espírito que canaliza ou incorpora no médium, um espírito assim de alta envergadura, por exemplo, um Saint Germain, um Cheran do Comando Star, né? Espíritos assim de alta envergadura, assim, né? O que acontece? Esses espíritos, eles se manifestam com roupagem por aí na Umbanda, casa de Umbanda, terreiro de Umbanda, em vários lugares, com a roupagem de preto velho, de caboclo e tudo mais. Porque se eles vierem falando, eu sou o Cheran, eu sou o Saint Germain, as pessoas não acreditam, acham que é uma mistificação, acham que o espírito das trevas se fazendo passar por eles. Isso acontece? Acontece. Mas o medo disso é tão grande que as pessoas acham que acaba generalizando e tudo é isso. E falam assim, ah, mas esses espíritos não iriam perder o tempo deles para canalizar num médium, para incorporar num médium, que eles têm mais o que fazer, espíritos de alta envergadura, eles vão mandar um subalterno. Realmente, eles mandam várias vezes os seus subalternos, mas às vezes eles vêm sim, gente. Porque veja bem, vamos botar a cabeça para raciocinar, esses espíritos trabalham em prol do quê? Eles trabalham em prol da evolução. O maior prazer deles é ajudar espíritos, espíritos mais atrasados do que eles a evoluir. O trabalho deles é esse. Eles ajudam, eles já evoluíram bastante. Então, o prazer deles agora é ajudar aqueles que são bem menos evoluídos a evoluírem. Esse é o prazer desses espíritos. O prazer deles é ajudar os outros que não conseguiram evoluir muito a evoluir. Então, vamos botar a cabeça assim para pensar. Se o trabalho deles é ajudar os outros a evoluir, o trabalho deles é esse, ajudar os outros. É a coceira no nariz, é a tosse, é um monte de coisa. Se o trabalho deles é ajudar os outros a evoluir, então, pô, com certeza eles vão incorporar ou canalizar num médium para trazer uma mensagem para ajudar os outros a evoluir. Principalmente se for um vídeo do YouTube que vai para o mundo inteiro, né? Vai pro, a gente tá aqui no Brasil, não vai só para o Brasil, vai para o mundo inteiro. Então, poxa, é uma oportunidade em tanto. O que que eles vão fazer? Opa, o recado ali é para a humanidade. E a gente quer que eles evoluam. Então, vamos aproveitar que aquele médium ali está se prontificando, que ele está se expondo, que ele está se prontificando aí a ser um telefone aí, né, da espiritualidade para o plano físico. vamos lá incorporar nele para a gente, ou canalizar, para a gente poder trazer uma mensagem aí para a humanidade, para ver se eles dão uma melhorada. Então, eles vão vir correndo, com certeza. Principalmente se o médium for sério, não for um médium que não está querendo, né, se promover ou ganhar dinheiro ou ficar famoso, um médium que realmente está fazendo um trabalho para ajudar as pessoas, né, de coração. Poxa, eles vão vir com certeza. E não precisa ser um médium especial, melhor do que os outros, não. Só basta ser um médium que se prontifique, né, que venha de boa vontade e tudo mais, esteja fazendo uma reformezinha íntima e tal. Eles vão vir. Então não existe isso de falar assim, esse espírito aí não ia perder o tempo dele para vir nesse médium para trazer uma mensagem. Então, não, eles vêm mesmo. Entendeu, Sabrina? Sim. Fazer uma colocação importante e que tem me chamado muita atenção do que a gente também acabou de falar agora e veio muito forte, porque a gente sempre comenta essa experiência que a gente teve com esse mentor e que ele falou que o tempo foi abreviado. A nossa vinda foi abreviada, foi tudo abreviado, foi tudo antecipado. Mudou-se os planos. Os planos que tinham sido estabelecidos foram mudados. Então, se a nossa vinda foi antecipada, e tudo está sendo antecipado, e eles estão falando conosco o tempo todo que o tempo está sendo antecipado, e na própria Bíblia, Jesus fala que se aqueles dias não fossem antecipados, ninguém se salvaria. Está lá, palavras de Jesus, ele colocando. Então, nós estamos vivendo o apocalipse. E o tempo é que os mentores que vêm falar com a gente falam o tempo todo, o tempo urge. Então, nós estamos num momento muito crítico. E no outro dia, foi até uns 2, 3 dias atrás, eu estava pensando, eu falei assim, meu Deus, há 5 anos atrás, eu ouvi uma mensagem que um mentor nos entregou e disse assim, castelos vão ruir. Há 5 anos atrás, e ele disse, vai haver um movimento sobre a face da terra que os castelos vão ruir. E eu fiquei assim, mas como? E eu não consegui entender os castelos iam ruir. E agora a gente estava aqui, eu estava me conectada e eu estava recebendo as informações que eles estavam falando. Nós estamos vivendo essa época que castelos estão ruindo e ruirão mais castelos desabarão. E as mensagens que a gente recebeu, que os mentores têm dito para nós aqui, que aqueles que estiverem firmados na rocha não serão abalados. Serão sustentados nesse momento difícil. E quem é que está sustentado na rocha? Quem é que está firmado na rocha? Quem é a rocha? Jesus. Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. Quem estiver firmado em Jesus, seguindo os passos, imitadores de Jesus, não serão abalados. O vento vem e não vai estar alicerçado na rocha. Então, irmãos, a gente estava aqui no bate-papo e isso me chamou a atenção, me conectei para orar. E eu estava de olhos fechados aqui, orando, conversando com o Pai. E eu estava, Pai, quão profundo é isso que nós estamos conversando. A gente está rindo, está brincando, mas agora está caindo o véu, que nós estamos percebendo a profundidade de tudo isto. E eu falei assim, e a gente não está, nem nós estamos nos dando conta desta profundidade. Nem nós, nem eu, nem você, nem Sabrina, nos dando conta do quão profundo está sendo este momento. Na profundidade que é. E eu estava aqui conversando com o pai, e eu estava falando, pai, eu estou contando histórias que aconteceu conosco, e agora eu estou conversando e conversando contigo, e estou impactada com a profundidade de tudo que já foi nos falado, de tudo que já foi nos dito, de tudo. E as coisas foram encaixando e tudo sendo nos mostrado. Então, o apocalipse, nós estamos vivendo, está sendo um tempo acelerado. Acelerado. E ontem, o que o pai João falou aqui ontem, que foi gravado e colocado no canal, a profundidade do que o pai João falou ontem, que só veio, ele só veio corroborar com outras mensagens que nós já havíamos recebido, que muitas não foram para o canal. Muitas ficou guardada, porque não foi autorizado colocar no canal. Pediram que nós guardássemos as mensagens. Então, deixa vir, Sabrina, que deve ser importante. É que a Sabrina está falando que tem um espírito querendo vir nela, querendo incorporar nela para entregar uma mensagem. Tinha vindo na minha mente que a conversa ia ser só a gente mesmo, que já eles iam, já era para a gente finalizar, porque eu acho que vai ter um outro vídeo, né? Que foi necessária essa conversa, esse vídeo, foi necessária a gravação desse vídeo. Mas a Sabrina está dizendo que tem alguém querendo vir, então tudo bem. Eu vou dar o microfone para a Sônia para ela fazer uma oração, enquanto isso a Sabrina vai se conectando ao espírito que nós não sabemos quem é. Pai, muito obrigada, Pai, por esse momento agora de comunhão contigo, que eu estava aqui de olhos fechados, mentalizando contigo, conversando contigo, meu Pai. E a profundidade do que tu palestraste comigo, Senhor, do que tu me mostravas. E eu fiquei assim, meu Deus, a gente está conversando e ficamos esse tempo todo e nós não tínhamos ideia da grandiosidade do que está sendo feito. E agora, Pai, tu estava palestrando e falando comigo e tu me mostrando, filha, olha, contempla. Olha tudo que eu tenho falado contigo até o momento, filha. Olha quanta coisa. Junta tudo, filha. E isso me impactou, Pai. Então, te agradeço, Senhor, te agradeço muito. E sei que os esclarecimentos virão, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço muito, Pai. Muito obrigada, Pai. Pode falar a hora que você quiser. Igreja. Igreja de Cristo sobre a face da terra. Porque cada vida é a igreja do Senhor. Porque cada vida é templo do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo não é Espírito perfeito, é aquele que se santifica. Venho, filhos, vos dizer que tempos mais difíceis que esse que vivem está vindo. Igreja, se separem, busquem cada vez mais, se alicerçarem na rocha que vos foi entregue, que vos foi liberada, para que vosso aprendizado neste tempo e em tempos vindouros sejam mais intensos, aproveitem cada oportunidade que for dada a cada um de vós, porque dias difíceis sobre a face desta terra está por vir. A escuridão filhos virá. Já está aqui. E muitos não enxergam. Mas digo-vos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deu sua vida, aquele que desceu dos céus, dos mais altos céus, para vos trazer a paz e a liberdade que tanto vossos espíritos há tempos almejam. Por isso, em nome de nosso Senhor, vos digo, acalentem vossos espíritos com as mais profundas e sublimes ensinamentos que vos foi deixado pelo vosso mestre, porque és mestre e nosso Senhor. Quando digo acalentem, é busquem, evoluam, dignifiquem vossos espíritos com aquilo que vos é ofertado. Entendam a diferença, não dado, mas ofertado. Ofertado por aquele que vos ama, por aquele que deu sua vida para que hoje cada um de vós pudesse ter acesso a todo este conhecimento que vos é apresentado. E muito mais está por vir, por isso digo-vos mais uma vez, dias difíceis sobre a face desta terra está por vir. Porém, aqueles que estão alicerçados, que se alicerçam, se dignificam na rocha que é Cristo Jesus, neste tempo, para tempos vindouros, serão sustentados. É tempo de buscar, é tempo de se alicerçar, filhos, alicerçar. É tempo, filhos, o tempo de brincar já passou, agora é tempo de estudo, é tempo de buscar. Buscar pela sua própria evolução. Buscar, filhos, lutar pelas vossas almas. Lutar pela sua própria sobrevivência. Se vocês pudessem entender a profundidade do que digo pelas vossas próprias sobrevivências. Ah, se pudesse contemplar o que está no oculto, cessariam os tempos de brincadeiras, deixariam de tolices, de brigas tolas, disputas, mesquinharias, e se uniriam mais. Porque é tempo de união. Se querem ser luz, busquem pela luz. Se querem ser sal, dignifiquem vossas almas, vosso corpo, vossas mentes, vossos espíritos. Entendam o que é a palavra dignificar. Procurem no vocabulário que entenderão o que vos digo. Este é a minha mensagem de um simples mensageiro de Cristo Jesus, de Jesus Cristo. Que se fez homem e se faz homem através de cada um de vós, de todo aquele que propaga a mensagem de Cristo, de Deus, sobre a face desta terra, aos corações perdidos, contritos, necessitados de luz e amor. O simples servo de Deus. Gratidão. Gratidão. Então, gente, nós vamos finalizar. Vamos ficar por aqui. Pode ir lá, Sônia, desligar. A gente fica por aqui. Fiquem todos com Deus. Amém.